5.0 pro 6315, pisco hoje a 10, primeira curva à direita. Amarelo, liga, pega. A 19.8, 508, 505 na transponder. Venha 210 para ingressar no pátio. Recebeu o planejamento do 6315? 210 para ingressar no pátio. 10 agora. 6210 entendeu para manter a posição, confirma? Copiei corretamente para o nível correto ao 360. Confirme. Ok, 360 então, da Eulera do 10, 10 direito, 698, cada 5, 6315. O 6290 tem condições de agilizar, portão 62. 62. Exato. Confirmando, está com 6315, para ouvir, é 350, né? Afirmativo, é por isso 50. Ok, esse horário é compulsório, né? Exatamente. Afirmativo, lá foi de Bravo, copiei, agora só espere para iniciar o táxi. Lá, direita da 17. Ok, avistado, está livre o pouso, não no 7. O vento é 120 graus, 9 nós. E eu deixo. Pode esperar pronto, 589. 589 da tripla, tem a UFA, espera. Salvador, 3144, posição 03 para prosseguir. 3144 é o número 2 no setor, aguarda autorização. R-Brasil deverá seguir o gol, que está iniciando, que iniciará o táxi mais 20 segundos à sua frente. No ponto de fora, transfere 18,6, ajuste 6,12. Bom gol. Nacional 333, 151, 4 horas e 12, galeão. O teu controle, contato radar. 4. Através de minha dúvida. É Brasil, copia o solo? Da Barra, prazer falar, meu cordial. Não te desejei ainda um feliz ano novo. Atrasado, mas vai. Até uma próxima. Câmbio. Muito grato, agradeço. Me recebo de novo e aguardo lá para tomar uma festa. Positivo, em breve estaremos lá. O Mike Uniforme, Soloso no meio, o Fátio é o 5. Alfa Tango, Tango, livre acionamento aguardando para o táxi. O Oscar Mike Uniforme, qual é o hangar que prossegue? Agora já chamou pro táxi? Calma, isso é bom, meu Deus, ela tá com distância. 1-1 no porta-voz, 2 horas e 40, autonomia, alterna, Maceió. Via Índia no ponto de espera 18,6, ajuste 12. Gente, Via Índia, 18,6, muito bem. O 35489, a linha aí mantém 1-0. A linha mantém 1-0, tá bem demais. Ativo o Alfa Índia Bravo, porém será o número 2, seguindo o gol, ok? Perfil de subida, precisa ser o número 2 para agilizar nas decolagens, Alfa Índia Bravo. Ativo, Tango, Tampa, após o gol, chame na Lima. Paulo, Ocean Air 63, 04, 63 no 5, aguarde, o número 2 no setor. Zuno 8, controle 198. Controle, toma 298, grato, boa tarde, Zuno 8, 394. Boa. Charlie Fox, pronto, copia. Bacaxeri, nível 400, autorizado. Decola da pista 17, primeira curva direita. Subida da El, lida após lida Sagai, segue na época de 58. Controle, apera em 199, decimal 8. Transforma 5432. 94 é o controle, passa 2000, direto Leda. E, autorizado direto Leda, gol no 394. Posso com o treinamento correto, com o time PAB, autonomia? Gol 1600. A sua direita tem um Embraer 190 da Azul, tem um tráfego à vista? Vamos partir direto para a rotatória. Rotatória, Alfa Vitor Juliette, confirme a intenção do voo. P5489, decolou 19, chame o controle agora 198. 198, muito obrigado, até daqui a pouco. TP5489. TP5489 é o controle, meu cordial, está em contato ao radar. Subindo para o 200. Cordial, senhor, subindo para o 200. Uma possibilidade de a gente já curvar aqui a direita direto é mal ou não? Livre. Muito obrigado, companheiro. Visual com azul na final da notória, tá bom, que é a seria o número 2, notável? Tio, capitão. Só está autorizado a partir para a final da pista 7. Final, meu senhor, obrigado. Azul 416, torre 118, 612. 76, boa tarde, obrigado. Boa. Web 721 no controle. Prossiga. Oh, que bom, respondeu. Vamos chamar o centro de 12545, boa viagem. 12545, obrigado, uma boa tarde, bom final de semana. P5489, vamos partir direto para a conquista. Direto conquista, senhor. Muito obrigado. Então, nós vamos fazer esse contrato com o armário da Zé, que está na nossa esquerda, a gente coloca na função. Então, eu vou fazer o no 600, decolagem autorizada, dá 1-0, o vento é 1-30 graus, 1-0 nós. Iniciar no 600. Paulo Salvador, boa tarde, eu sei que 5431 para autorização, 8 segundos sem passar. Tráfego à sua direita, um Embraer 190 da Azul, chame na final da 17, enquadrando-se como número 2 para o pouso. Final no set, visual com tráfego número 2, que é BXA. Lembrar Alfa, aguarde no ponto de espera, temos um tráfego já na interceptando aí a final da 17, aguarde instruções. Azul 4116, livre o pouso na 10. O vento é 130 graus, 10 nós. Livre o pouso 4116. Estamos voltando 2545? 2545. Ok, legal. A gente tem a secundária também, 12685. 12685. Obrigadão, Marcelo. Eu tenho que ser azul, tá carregando o Oscar Bravo? Opa, Romeu, Romeu, Oscar Bravo, controle. O Oscar Bravo pulou do grupo do Lucia, senhor. Um 3 a bordo, uma 107, 40135. A princípio que ficou faixa azul, senhor. Queria alternar para Terra Grosso. Positivo. Vem do CIA para Salvador com código na posição normal acionado. Papá Romeu, Romeu, acho que abraço. 0135. um minuto, tripla. Então, no 30 graus, 8 nós. Lula Polo, na sorte, Cabaço Serra. Alfa Índia Bravo, Torre. Afirmativo, Alfa Índia Bravo. Alinha e mantém, aguarde liberação para decolagem. Azul 4196, solou 24, libera a direita, 1219 ao livrar. Livra a direita, chama 219, azul 4196. Já à sua frente na final da pista 17, tem um tráfego de pequeno porte, atenção para o meio. Bravo. Aquilo me Juliette, alfa. Ponte espera, 18. Ciclo de grupo Bulu Cito, já comprou de Salvador, já ingressando no seu circuito para o pouso, autorizado. Ok, pouso na bata, confirme. Pouso na bata. Autorizado, direto para a bata, o vento é 120 graus, 9 nós, informe no solo controlado. E fique atento ao Cessna 150 na taxiway Oscar. Sim, é isso, vai pousar direto na bata, Costa Bravo. O Papa Romeu Alfa Índia Bravo, complete o alinhamento após decolagem autorizada da 1-0, vento é 1-2-0 graus, 8 nós. 5401, só temos o plano do 5401 e o aero confirmou que é o 5401, tá todo seguro, confirme, por gentileza. Vou botar a chamada, Bravo copiou a torre. Para Porto Seguro, então, 3401 autorizado, nível 340. Decola da pista 1-0, primeira curva direita. Subida da El, Leda, pós-Leda direto, Porto Seguro. Controle 1-9-8, responda 5514. Taxa até o pátio 5, fique atento à viatura da Infraero, na lateral da Papá. 1394, chame Recife 1-3-3-2-5. Chamada Recife 1-3-3-2-5, 1-3-9-4. Mente correto, chame para pushback acionado. Chamada para o push, chamada para o push. Índia Juliette, Cairu, no 1000 pés, decola da 1-7, direita, axé, controle 19-8, transporte para dentro. Cortejamento correto, torre para acionamento de taxa decolagem, bom voo, Júlio. Chame o controle 19-8. 19-8, Alfa Índia Bravo. Controle Salvador, Papa Romeu, Alfa Índia Bravo. Papa Romeu, Alfa Índia Bravo, esse é o controle Salvador, contato radar, quando passar 2000, subindo, girar à direita, direto Leda. Direto Leda, GA, passar 2000, Alfa Índia Bravo. Vai com Deus, Alfa Índia Bravo. Abraço, irmão. Índia November Alpha está livre, a decolagem da 1-7, o vento é 1-2-0 graus, 1-0 nós. Decolagem autorizada da 1-0, o vento é 1-2-0 graus, 9 nós. Recebo, bom. O Papá, Batalha UFA, Charlie Fox, táxi até a Papá. Fique atento a uma viatura da Infraero na lateral da mesma e chame para ingresso na 17. 315, tá pronto? Afirmativo, totalmente. Alinhar e manter a 10. Mantendo a 10, meia zero zero, chame Recife, 1-2545. 2545, meia zero zero. Solos 28, tá livre, forte, livre de frequência, boa tarde. Índia, November Alpha, decolado aos 29. O senhor tem condições de curvar à sua direita e cruzar o campo na vertical do Shopping Salvador Norte? Uma possibilidade como nível final, nível 180. Ok, modificou para o 180, vai informar o centro. Obrigado. Na liberal, fez conta copiada. Turno 333, decolado aos 29, chame o controle agora 198. 198, Alfa Vitor Juliette, está pronto? Salvador, Rono 333, Nadael, cruza 2 mil pés. Rono 333, esse é o controle, contato radar. Trip 5489, o centro de controle de área deseja saber o estimado para pouso. Nosso estimado de pouso lá em Vitória da Conquista, senhor, para as 17 horas e 4 minutos, 1704. Ok, 1704. Tente o X-Ray Charlie Fox, mantém a posição, temos um tráfego já alinhado na 17, aguarde um instante para ingresso. Índia November Alpha, corre agora à direita, tome toda a praia de buraquinho e fique atento a um A320 da Avianca, da Ocean Air, que vai decolar agora com curva à direita, ok? Mantenha-se com a proa da praia de buraquinho. Ok, empurrando à direita, proa de buraquinho, ciente visual com o tráfego mencionado. Índia November Alpha. Ocean Air 6315, decolagem autorizada, da 10, o vento é 1-0 grau, 08 nós. Da 3144, tá pronto? Pronto. Alinhar e manter após o Airbus da Ocean Air. Programa para a nave, iniciando, alinha e mantém na 10, da 3144, na 3 para Vitor Juliette, está livre, a decolagem da 17, 91-0 graus, 99. Índia November Alpha, apresente curva à esquerda, já com frouxa na Praia do Forte e aguarde transferência. Curva esquerda, plano Praia do Forte e aguardando transferência, Índia November Alpha. Oxené 6315, decolado aos 32, o controle agora 198. Controle 198, grato 6315. Por Oxené 6315, transfere esse perfil da EL. Oceano 315, este é o controle, está em contato radar. Contato radar, Oxené 6315. 401 na sola? Transfere agora o controle, chame o mesmo em 19-8. 119-8, até o regresso, Índia November Alpha. 40 na altura do solo. 280 graus. Controle, Oceania 63 no 5, com referências usuais, poderia voar pelo tipo 10? Oceano 315, vamos cumprir a saída, que tem mais duas aeronaves na Tael Lê da sua frente. Tá bom então, cumprindo a saída de 315. Salvador, Papa Romeo, Índia Novembro Alfa, decolada 17, mantendo perto, corredor forte. Índia Novembro Alfa, o controle agora 19-8. Papa Romeo Alfa, Índia Bravo, chama e Recife 13325. 3325, Alfa de Abraão, bom trabalho. Boa. Visando 44, decolagem autorizada da 1-0, vento 1-1-0 graus, 8 nós. Iniciado na 3144. O Alfa Vitor Juliette decolou aos 3-4. Ingresso na perna contra o vento da 1-0 e aguarde o cruzamento do campo. Ingresso na controle de Salvador, Papa Romeo, Índia Novembro Alfa. Romeo Índia Novembro Alfa, este é o controle de Salvador, prossiga visual na escuta. Treino agora pela direita, Alfa Vitor Juliette, aguarda o cruzamento do campo. Autoridade de chamar o táxi 401. Obrigado por chamar e parar para o táxi 401. Serviço para atenção, profissionalismo. Só diga que tem a sua pessoa e o controle de chamar. Muito grato, um abraço, boa viagem. Até agora. Até. Com a prova da praia de buraquinho, ok? Completando 360 e vai cruzar o campo com proa de buraquinho, Alfa Vitor Juliette. Pente o X-Ray Charlie Fox, 30 segundos para a decolagem. O controle está em contato ao radar. PF-31144. Sei Charlie Fox, temos um César 150, está cruzando o campo com a proa da Praia do Forte. Está livre a decolagem da 1-7, o vento 1-0-0 graus, 08 nós. 4, seria possível coordenar a proa de Proti? Já foi coordenado o Abucu, não é interessante não? Beleza. Na proa de Abucu. Vitor Índia Juliette, alinhar e manter a 1-7 após o citation. Salvador, boa tarde, Patapango, Alfa Vitor Juliette, cruzou o campo. Alfa Vitor Juliette, prossiga visual sempre na escuta. No mesmo setor tem o Índia Nova Baralfa, viu? Sempre a manter escuta, prosseguindo na navegação o Alfa Vitor Juliette. Charlie Fox, decolado aos 37, 19-8 ao controle, boa viagem. 19-8, controle, grato. Gente, Vitorino de Juliette está autorizada a decolagem da 1-7, o vento é 1-30 graus, 8 nós. X-Ray Charlie Fox, controle, contato radar. 401 com 60 a bordo, 2 horas e 30 minutos de autonomia, tem uma vitória pronto para o ataque. Firma autonomia 2 horas e 30. Afirmativo. 160 a bordo, altímetro 10 no 2, táxi via Juliette Alfa, no ponto de espera torre 18, sinal 6, bom voo. Via Juliette Alfa, no ponto de espera torre 4.6. Oceano 6315, chame Recife 13325. Recife 13325, 6315. Controle Salvador, novamente boa tarde, Papa Tango, Vitor Índia Juliette. Vitor Índia Juliette, mais uma vez, meu cordial. Tripulador 17, na sua escuta. Voo direto autorizado, canto. DCT, autoriza a ascensão para 2500? Livre. Controle, boa tarde, na 3154. 3154, controle Salvador, ajuste agora 1012, a chegada Mari, via chegada Mari, até 3.500 pés na descida. É 3.500, deve ser via chegada Mari, para 3154, vamos perder contato com o centro aí. É muito comum, por sinal, essa situação aí, muito grato pela informação. Também ele escuta a aeronave modulando com o mesmo, porém o mesmo nome sozinho. Ah, ok, certo. É. 6142. Protejamento correto, chama para prospeccionamento. Lima. E quando você já coloca um pronóstico, já tem destino? Sim, eu não copiei a informação do Michael Polimão. Ok, só um minuto. Johnny, identificação, desça para 5.000 com 1.012 na chegada da Mari. Lima, prosseguindo. Autorizado para a Serra, Juliette Bravo Delta, decola da 197, primeira curva direita, ingressa no corredor Shell, no 1000 pés, controle 199.8, responda 0161. Pés no litoral sul autorizado, chame torre 18 e me aproxima de táxi de colagem, bom voo. Colador 4-3, chame o controle 19-8.